Opa, 9h08, começar aqui o 11º, 11º, 12º? Agora até me perdi. Eu acho que é o 11º, né? 11º Devora Live. É o 11º, certeza. Eu sou o Fernando Lira e tô aqui com o Edu. Fala aí, Edu. E aí, galera, beleza? E também com o Renan, o Aka. Fala aí, o Aka. E aí, galera. É, o Renan tava tocando bateria aí, vocês perderam o Renan tocando bateria. Da última vez coincidiu a música e eu falar que o Renan tava tocando bateria, mano. Eu exposto. Bom, hoje, né, como só eu, o Renan e o Edu, você acha mais fácil conversar, né? E vamos falar sobre emuladores. Né? Quem nunca emulou um jogo? Quem nunca foi lá no seu Pentium 100 e emulou lá os seus joguinhos favoritos que você não tinha dinheiro para comprar, só baixava da internet? Ô Edu, começa você contando assim sua experiência com emulação, depois eu conto minha história também, depois o Renan conta a história dele. Eu comecei a usar emulador na época do Neo Geo, porque eu cheguei a ter o Neo Geo CD, só que era muito difícil conseguir jogo, né? Só jogo original funcionava. Pra você conseguir um jogo alternativo era bem difícil, né? E naquela época era muito caro o jogo e tal. E aí eu descobri aquele emulador Neo Rage, acho que vocês devem conhecer, Neo lógico que Rage, conhece, lógico, né? né? E aí eu conseguia rodar tudo que eu queria lá. E depois fui descobrindo outros também, MAME, né? Que é emulador de arcade e tal. Mas eu sempre usei mais emulador assim, mais pra jogar coisa antiga mesmo. Mais pra jogar coisa que só um colecionador de videogame que tem mesmo. Mas isso daí. Ô Renan, conta a sua história com emuladores. Tem até hoje história com emuladores. Você é mó pilantra, É, ele só joga no emulador, né? Ah. Boa parte do tempo, joguei emuladores, mas assim, eu tive isso. Lembrando, quando eu comecei a contato com emulador, foi quando começou a série Pokémon. Um ano, dois depois, lançaram emulador de Game Boy ou um que tinha funcionado. Que eu lembro de jogar a Red e a Blue, fazer troca entre os dois jogos no mesmo emulador. O começo foi mais com Game Boy. Depois, quando eu ganhei um computador, né? Demorei pra fazer as coisas, mas volta de 2007. Continuava emulando o Game Boy, mas eu era Advance, jogando muita coisa, tinha muitos joguinhos. Sempre gostei dos portáteis, né? A maior parte deles eu fiquei mais emulando do que tendo um. Que é uma Até o coisa seu meio. CS, eu tinha só o Game Boy Color e o Classic. Eu ainda tenho aquele Classic rolando aqui. É, eu tive esse Game Boy aí também. O que é uma coisa engraçada, né? Você emular um portátil no computador, né? É porque não tem como você carregar o computador pra todo lado. Mas eu Pode também. emular o portátil no seu notebook. Mesmo assim, né? Tipo, Inception de emulação portátil. notebook é gigante, né? Tipo. Mas eu cheguei a emular Game Boy Advance também. Acho que inclusive foi pra jogar Pokémon também, se eu não me engano. É, todo mundo jogou Pokémon, né, velho? Puta que pariu. Cara, um dos jogos mais legais que tinha no Advance, assim, pra você emulador, assim, nunca ter jogado ele, que era o Pro Beat Soccer. Aquele jogo muito divertido. Pra Advance, eu não cheguei a jogar esse jogo aí, não. Tá, mas. Ele tem pra Advance e tem pro seu computador, acho que também tinha pro seu console de mesa. A versão de Advance, mas era muito divertido. Bom, Renan, essa é a história de emulações de portáteis aí, né? Mas muito bem. Ó, vou falar pra vocês, quando eu comecei a emular, faz tempo, hein, meu? Calma aí. Vai fazer. Há muito tempo já, mas acho mais de 10 anos. Bem mais. Bem mais mesmo. Então, eu comecei emulando jogos de Super Nintendo. Aí tinha aquele emulador, né? O clássico ZNES. E também tinha o SNES, que é 9X. Também que rodava em Windows. Aí depois eu comecei a jogar o Pokémon, né? Comecei a jogar aquele Pokémon. O Yellow comecei jogando. Aí depois o jogo do Yellow comecei a jogar aquele. Os outros que são bem antes, né? O Red e o Blue, que vieram antes, joguei depois. Aí eu comecei a emular o Neo Geo também, que eram os únicos que rodavam no meu computador, que na época era o Neo Geo. o Super NES, o MAME não rodava na minha máquina, o MAME. Aí, não caramba, rodava. O MAME é tão leve, cara. Não, é que assim, é pesado, é que o MAME é um emulador muito... Ele é multiplataforma. Isso, ele roda vários jogos de arcade, jogos. Né? Então depende muito do jogo também. Aí o que eu fazia? Nunca consegui rodar um jogo nele. Então, teve uma época que eu também não conseguia jogar nenhum jogo nele. Só depois que eu comprei outra máquina que eu consegui jogar. Mas aí tinham várias alternativas, né, ao MAME. Por exemplo, o MAME ele rodava jogos de System 16, né, que era a placa da Sega. Aí você tinha emuladores de System 16 muito mais leves, e na época eu conseguia jogar os jogos de Shinobi, que era aquele de fliperama lá, que era legal. Golden Axe lá de fliperama também jogava. Ah, eu sei que eu joguei tanto emulador, que teve uma época que eu tive um site de emuladores. Tinha milhares de ROMs, assim, no meu computador. Eu tinha, na época, no meu computador eu tinha 3 HDs, mano. 3 HDs, mano, no computador, cara. Só com jogo, mano. Só com ROM de jogo. Aí a gente... Vocês chegaram a usar aquele emulador de Nintendo 64, o N64? Não, eu usava o Project 64. Ah, você vai ver o Project. Ah, não, acho que é esse aí mesmo. Mas acho que teve uma época que você achava ele com esse nome só de N64 só. Mas acho que é esse daí mesmo. Até que ele funcionava bem, né, esse emulador. É, ele emulava bem, só que esse tinha... Esse era legal, a única coisa ruim é que você tinha um controle... Assim, que fosse legal pra você ficar próximo do controle de 64. Ah, tem esse problema por causa do analógico, né? Aí nesse caso, né, Renan, você tinha um adaptador de USB pra você ligar o controle de Nintendo 64. Eu Pronto, tenho. O controle de 64 eu nunca achei. Eu tenho. Eu tenho, filho, tá vendo? Um adaptador, né, pra controle de 64 é perfeito. Compra um na 25 e envia pra cá, velho. Não vou te mandar nada, não. Quem te financia é o Dalton, cara. Assim. Pra ele te mandar isso daí. Agora ele tá desempregado, a coisa não vai mudar, velho. Ixi, ele tá que nem você então, aí, ó. Agora vocês podem ficar abraçados agora. Quer ver? Então, aí tinha em cima do 64, ele era bom, só que ele tinha alguns problemas de renderização pra deixar ele mais rápido. Se você notar, é verdade, não é 100%. Se você não mexesse em configuração nenhuma, ele era meio lentão mesmo, assim, os jogos. Rolava meio travando. Aí você tirava umas renderizações assim, ele rodava, tipo, normal, perfeito. Sim. Agora de Super Nintendo, que o Lira falou aí, o Zenes é bem perfeito, né, cara? Roda bem tranquilo, assim. O Zenes. Tem aquele de Mega Drive também, que fica uma tela tipo chuviscada, assim, quando não tá rodando nada. Qual que é o nome dele? É o Gen. É, esse mesmo, é o Gen. Esse aí funciona bem pra caramba também. Tinha um emulador também de. Tem um negócio dele que eu não gosto, por exemplo. Você define o tamanho da tela, começa a jogar. Na hora que você troca ROM, ele volta para aquele tamanhinho de quando você abre ele. Ah, é uma janelinha bem pequenininha, né? É. Ah, mas você chegaram a usar aquele emulador de DS também, que não. Ele tem duas telas, você consegue interagir com o próprio teclado e mouse na tela dele? Qual deles? Eu lembro o nome, cara. No Cache, no GBA. É esse daí mesmo. No Cast? Não, o segundo que você falou. No GBA? É. É estranho, é GBA, mas tem o DS. Isso. Eu usei os dois. Eles praticamente dão pra você ver assim, o que um faz, o outro não faz. Fica nessa, o que você consegue jogar em um, não joga no outro, o que joga no outro, não joga no outro. É estranho, tipo, eles. Eu lembro que eu peguei esse emulador, porque eu queria, eu não tenho DS, né, nunca tive, eu queria jogar aquele jogo Scribblenauts que tem pra DS, Scribblenauts, né? E aí eu já me frustrei com esse emulador aí, porque eu baixava as ROMs, mas não sei porque, não sei se estava muito no começo ainda e tal, mas eu não consegui jogar, não rolou. O problema é o emulador mesmo, né, nem que o tempo dele... Ele requer uma maquinazinha boa pra rodar. Dependendo da configuração, vai jogar muito travado. É, mas eu acho que não era nem questão de máquina, hardware, assim, porque eu conseguia rolar outros emuladores, mas era negócio configurado. O jogo não rodava mesmo, não conseguia abrir o jogo. Esse jogo é mó legal, esse jogo máquina, é. Essa é a configuração dele. Esse emulador de DS, ele é chatinho mesmo. Entendi. Esse... Lembrando Scribblenauts, ele jogava mó legal, cara. Jogava na faculdade no DS do maluco lá da sala. É, esse jogo, eu vi reviews dele, fiquei bem interessado, assim, porque você vai escrevendo, né, o que você quer que apareça na tela, pra ir resolvendo os puzzles, né, um jogo bem, bem diferente mesmo. Eu fiquei louco pra jogar, não tinha o DS, fui tentar emular e nada. Aí, ó, tem o Egon Ferraz falou que assim, ó, cheguei atrasado. Ixi, todo mundo tá atrasado hoje, mano. Nem esquenta a cabeça. Manda um abraço pro Egon aí, mano. Cara, um abraço aí. Egon? Egon Ferraz. O Egon dos Caça-Fantasmas. É, deve ser. Que é o mesmo nome, né? Dos Caça-Fantasmas. É. Esses negócios de emulação, assim, eu só sei um pouquinho, né? Que é uma época, assim, da minha vida que eu não tinha condições de comprar nenhum jogo. Mas eu tinha todos os jogos, né? Isso que era divertido, cara. No emulador, você não tem condição, mas, ó... Hoje em dia eu posso comprar o jogo, eu prefiro comprar o jogo do que emular o jogo, tá vendo? Ah, sim, é verdade. Mas eu acho o emulador bem válido até hoje, assim, porque, tipo... É que nem eu tava falando. A não ser que você seja um colecionador de videogames, tem um monte de coisa que você não encontra. Nem remake, nem relançamento, nem nada. É. E a única forma que você tem de jogar esse jogo de novo é pelo emulador. Não tem outra opção, né? Então... Eu acho bem válido mesmo. Você quer ver um emulador bom, muito bom, desde o começo? É o Kalos, que ele emula CPS1. Tipo, as primeiras versões dele, eu lembro que o 095 dele, que nem era a versão oficial, assim, já emulava 90% dos jogos e bem. É, CPS1 eu sempre emulei pelo meme mesmo. Nossa, né? É muito zoado, mano. E acho que CPS2 eu emulava por aquele Fireburn, não tem o... Final Burn, né? Final Burn, isso. Fire Burn é negócio de gravar CD, DVD. Final Burn. O Final Burn. Ele emula CPS2 e Neo Geo também, Neo Geo, né? Também. Só que... Ah, então. Nisso, o Kalos, ele emulava mais rápido que o MAME. Né? O MAME era muito pesado, o MAME. É porque o MAME, ele tem aquela característica de rodar quase tudo de arcade, né? É. Então acho que devia, é acho que devia ser por isso que ele devia ser mais complicado mesmo. Também pra emular Neo Geo, o Neo Regex era muito mais rápido que ele. Só sim, com certeza. É muito bom. E o Neo Regex, ele tinha um problema. Algumas ROM, mesmo que a ROM seja perfeita, ele emulava errado, assim, o Super Saiyan Kicks 3, ele emulava errado a torcida. Aí você pegava a mesma ROM e jogava no Incawax, né, que também era bom, só que era pesado. E eu rodava perfeito, tá? Nossa, é verdade isso aí, eu lembro disso aí, cara. Super Saiyan Kicks tinha esse problema aí mesmo. Emulava errado os sons, né? Eram sons meio, tipo, atrasados, sei lá, tipo, na hora errada. O cenário também, assim, meio errado. Mas eu jogava do mesmo jeito, porque era o único emulador que rodava, assim, perfeito, assim, na minha máquina. Cara, eu lembro até hoje, eu rodava Neo Rage, eu botava tri-buffering, né? E colocava Skyline. Porque sem Skylines, tipo, ficava não pixelizado, parece original, né? O jogo do arcade, assim. Porque as telas de antigamente, elas tinham Skylines, né? Tipo, era o famoso por sim, por não, né? Por sim, por não. Isso aí é novidade também. Pra mim era Skylines. O Renan tá tocando bateria, eu acho. O Renan tá jogando Guitar Hero. Ele tava tocando a bateria. E... Quer ver outro emulador bom, mano? Bom. Tinha... O Incawax era bom, mas esse Final Burn... Ele é bom, ele é tipo, hoje em dia ele é bem melhor se você jogar no Final Burn do que jogar qualquer outro, por exemplo. É, o Incawax ainda tem? Projeto continua ainda? Não, continua eu não sei, eu parei mesmo, eu saí do cenário dos emuladores, né, faz tempo, mas... É, tipo, se eu procurar num backup que eu tenho aqui, deve ter, tipo, algumas versões. Eu gostava desse Incawax, acho que ele era o único que eu conseguia jogar o Real Bolt 2. Não, não é nem o Real Bolt 2, é o Garou Mark of the Wolves, o Fatal Fury lá. Eu acho que era o único que rodava decentemente, nem o Neo Rage rodava bem esse jogo aí. Eu joguei ele no Neo Rage e ele rodou legal. Emulador tem muita essa particularidade, né, cara? Tem tipo, então, mas tem versões máquina de um roda, ainda do outro não roda. Então, mas depende. É questão de versão. As versões antigas do Neo Rage, ele não emulava vários jogos. Aí tinha umas versões, assim, meio que hacks, que não foram lançadas pelo cara que fez originalmente, que começaram a rodar outros jogos. Aí teve uma versão... Teve muitas versões do Neo Rage. E... Fora essas versões, tipo, a última versão dele rodava quase todos os jogos, só que ele não era tão bom assim. E tinha... Fora que ele emulava em DOS, tal, não sei o quê, tipo... Pra mim era ruim emular em DOS, aquela parte assim, que ele voltava de tela, até travava o Windows algumas vezes. É, o MAME é assim até hoje, né? É uma aplicação que você manda comando pelo prompt de comando, né? Ah, é. É que tem duas versões, né? Tem o MAME 32 lá, tem uma versão de MAME que tem uma interface de Windows normal e tem uma que é por linha de comando, né? Inclusive, eu acho que assim, o MAME ele é um projeto aberto, né? O que os desenvolvedores fazem mesmo é o MAME que você roda por linha de comando, eles disponibilizam lá o código-fonte dele. A galera vai, baixa esse código-fonte e faz as alterações, né? Lança outras versões de MAME. É, então. Mas eu parei de acompanhar o MAME. Tinha um site, era um portal, como que era? Era emualgumacoisa.com. E eles liberavam hosting para vários projetos de emuladores. Eles eram um site que falava sobre jogos, emulador, um monte de coisa. Sim, e aí eles abriam subdomínios deles para hospedar projetos. Esse projeto, né, do Incawax aí é hospedado nele, esqueci agora qual que é. O site nem acessa mais. Se eu procurasse, nem acessa mais o site. Mas antigamente era meio assim, né? Quem tinha uma condição, assim, tinha um domínio, tinha hospedagem, costumava hospedar outros sites, mano. Não sei se vocês lembram disso. Não, nem cheguei a ver isso aí não, cara, não lembro. Nossa, tinha vários sites. Eu lembro em site era tipo a maioria dar um jeito de ter servidor próprio pra os meninos de download. Ah, esse daí é um nível de filantrice plus plus, né, cara? Nossa, eu tinha muito problema com ROM, que eu colocava pra download o ROM, aí tipo, era mó sufoco pra fazer um upload disso, mano. Porque as ROMs de Neo Geo, tipo, eram de 20 MB, 30 MB, hoje em dia é birubiru você mandar um 30 MB pra internet, né? É verdade. Mas na conexão de eu lembro que 20 MB assim, de ROM de Neo Geo era meio complicado de pegar. É. Se você fosse querer pegar vários jogos, nossa, cara. Demorava semana. Às vezes você deixava o torrent lá baixando 5 dias lá pra você baixar um pacote de jogos, né? Não, eu demorava muito, cara, pra baixar. Aí tem que fazer o upload, cara, demorava muito. Aí pior ainda. Aí eu fazia o upload e deixava lá no server, aí os caras copiavam os links, cara. Aí o hosting bloqueava a hotlink. Aí bloqueava o download, bloqueava meu site, eu pagava tudo depois. Eu tentei fazer esse site umas 3 vezes, site de emulador. Nenhuma, não deu certo, velho. Eu desisti e falei, ó, sai dessa vida, né, cara? Era tudo servidor gratuito, os caras pagavam tudo, sempre, era uma bosta. Os caras pagavam? Sempre. Servidor gratuito é sempre, né? Era uma bosta. Todos eles vão dar. Mesmo que você faça tudo certo conforme eles pedem, cara, sempre vai arranjar uma desculpinha pra pagar conteúdo. Aqui, ó, o Egon falou que joga The King of Fighters 98 no Neon Regix até hoje. Eu jogo The King of Fighters 97, assim, esporadicamente. Porque tem umas ROMs, assim, soltas no meu HD e eu jogo de vez em quando. Vocês jogam algum emulador recente? Cara, eu acho que eu tô que nem você aí, cara. Dei uma parada mesmo, assim, que é muita coisa pra jogar também, né, cara? Tem PlayStation 3, tem os jogos que são relançados no PlayStation 3, aí tem o Wii, é muita coisa. Muita coisa pra jogar. Tem pouco tempo, né? Tem o Robo Bundle, né? Vocês viram que saiu o Robo Bundle de novo pra Android, né? Ou não chegaram a ver? Oi? Eu não consegui ouvir o que você disse. Ah, que o Renan tava mexendo aí, né? Tava empurrando o guarda-roupa dele. Então, saiu o Robo Bundle 4... com jogos de Android de novo, aí dessa vez eu comprei, só que eu paguei o preço justo, né? Eu paguei $6, mano, dessa vez. Fazer o preço, recebeu um imposto alto, velho. Ah, mas eu vou pagar IOF, né? Mas tudo bem. Esse é o preço justo, se você é um jogo justo, o preço justo sabe como fica, né? Você fica quieto, né, velho? Você não chegou a ver, não, Edu? Você que baixou o outro Rumble Bundle? Esse Rumble Bundle novo eu não cheguei a comprar, não, cara. Eu peguei só o anterior, que era pra... Que era de Android lá, embora eu não tenha um Android, né? Nossa. Mas é que dá pra jogar os jogos no Steam lá também, pelo Windows, normal. É, você dá pra fazer também. Dá pra baixar no Mac, baixar um monte de trocinho assim. Vamos ver. Tipo, vocês notaram na época de emulação, assim, que tinha algumas ROMs que elas não eram emuladas? Top Gear 3000, Street Fighter 2. Street Fighter 02 pro Super Nintendo, por exemplo. Ah, eu sei dessa história aí, né? Por causa do chip, né? É, por causa do chip. E tem um jogo, tem alguns jogos que o Street Fighter 3, eles não são 100% emulados também. Sabe quando você você vai dar um especial no cara? Ele dá um zoom e dá uma porrada, geralmente tipo o Ryu dá uma porrada, aí dá um foco, né? E depois ele dá um Shoryuken, assim. Esse foco, ele não é 100% emulado, ele entra todo pixelizado. Entendi. Você nunca chegou a ver isso? Algum de vocês conseguiu emular o Killer Instinct do arcade? Esse era um jogo que, cara, eu tentei. Aí o pessoal falava que tinha que baixar um negócio pra colocar dentro da ROM pra você conseguir jogar esse jogo, porque ele também tinha uma espécie de um chip que tinha na placa-mãe lá do arcade. 64, né? Vocês conseguiram emular isso daí? Então, eu nunca emulei porque... Eu não gosto de Killer Instinct, mas também nunca procurei também saber, porque essa placa, né, do Ultra 64, né, que mostra o Ultra 64 no arcade, que foi antes do lançamento do Nintendo 64, ela é meio alterada, não o Nintendo 64 100% ali, é um pouco mais forte o hardware dele também, e só que tanto que o Cruising usa, né, nele, ele é mais nítido, um monte de coisas assim. E o Killer Instinct também, né? Ele é mais fluido do que no videogame. Tá, só que eu nunca tentei emular esse daí, não. Killer Instinct, eu preferia jogar no 64 no Super Nintendo, né? A versão arcade dele, não comprei nem emulação. Ó, Renan, o Egon mandou um recado pra você aí, ó. Falou assim, ó, isso é hora de arrumar a casa? Esse Renan é zoado, hein, mano. Oi, Jay, eu não entendi, cara. O Egon mandou aqui, ó. Isso é hora de arrumar a casa? Esse Renan, né? Falando, mandou pro Renan isso daí. É, que o Renan tá arrastando os móveis na casa dele. É. Aí, ó, entrou mais uma pessoa aqui, ó. O Alexander, ele falou que jogar no emulador é bom pra passar o tempo de vez em quando. Naquela época era pra passar o tempo todo, né? Porque não tinha muito o que fazer naquela época. Cara, escola, tem. Né? Qual que é o nome daquele emulador de NES também? Tem um de NES. Sem ser Super NES, só de NES normal. Cara, já peguei emulador de NES. Que nome dele? Cara, eu não vou lembrar, não. Quando eu joguei emulador de NES, ele já tinha interface Windows, já era um emulador bem bonzinho já. Porque tinha uns emuladores horríveis, cara, pra NES. E eu jogava aquele... O Miguel de Final Fight, que é muito legal, que é de NES. Você jogou esse Final jogo, Fight, aquele FD? É, que era tipo cabeçudo lá. Tinha emulador de Master System. Direto esse jogo, mano. Esse jogo é muito legal, cara. Master System eu nunca joguei. Da Sega eu só joguei de Mega Drive. E System 16 também, que tinha jogos bons. Tinha emulador daquela outra placa da Sega, a AM2? Tinha que. Que é o Virtual. É o Virtual Fighter. Aí tem o Indy, o Virtual Soccer, todos os virtuais da SEGA, né? Vocês lembram dessa placa aí, né? Sim. E também eles usam aqueles Indy 500, o Daytona. A placa em cima. Ou Daytona 1. É, a placa também. Chama AM2, né? Tem emulador sim. É... A2 alguma coisa, o nome do emulador. Só que as ROMs dele também não são muito boas. Ah, saquei. Eu joguei o Indy 500. Esse esquema aí, ele não emula tão bem e a máquina não é tão ruim assim. É que deve ser meio foda mesmo emular isso daí, né? Um emulador que eu lembro que, tipo, os caras nunca conseguiram acertar a mão também é um emulador de Play 2, né, cara? Você fala isso, é só... Se alguém conseguiu rodar, foi nisso, né? Que precisava de um computador da NASA pra emular Play 2. É, então, era muito difícil, a galera, e mesmo a galera que dava um relato assim, que eu consegui emular, tipo, o cara conseguiu emular um jogo, aí o cara ia tentar emular outro, já não dava, fora que o cara tinha que baixar, tipo, 5 GB, né, cara, a ROM do jogo lá, pra poder conseguir emular. Fora que a ROM é separada em áudio, textura, muitas coisas, no caso, principalmente na casa do PlayStation, PlayStation 1 também, do PlayStation 2. Então, mas ele começou a rodar legal quando já existia o Play 2 e o Play 2 já estava muito bem consolidado no mercado já. Então ele começou a rodar bem. Eu lembro os primeiros emuladores de PlayStation 1. Justamente quando eu comecei a usar ele, né? Então, os primeiros emuladores de PlayStation 1, cara, eles rodavam muito mal, cara. Eles rodavam com a mídia também, você colocava o CD lá do Play e ele rodava. Ah, cara, tinha um emulador de Neo Geo CD que funcionava assim também. Então eu não lembro o nome, cara. Não lembro o nome. Tinha uma versão do Neo Geo CD. Ele rodava assim. Se você tivesse um CD de Neo Geo CD, você colocava lá e ele funcionava assim. É, então, aí tinha os métodos que você, tipo, gerava uma ISO e rodava essa ISO no computador. Quando você queria jogar esses emuladores CDs, assim. Aí, alcohol, né, mano? Todo mundo deve saber com esse alcohol. Uhum. Eu usava pra gravar a mídia de Play 2. E... é. Fora isso, né? Fora isso, vocês lembram mais algum emulador bizarro? Tipo, emuladores bizarros, você lembra algum que tipo, você tava instalou? Falando agora, hoje eu tava falando de emuladores de NES, eu lembrei a última vez que eu emulei NES. Foi emulador de NES pra DS. Que? Emulador de NES. Ah, é, tem. É, agora foi bem lembrado, porque tipo, tem emuladores que funcionam nos videogames, né? O PSP, por exemplo, tem emulador de Mega Drive. Tem jogo, mas emulador é uma beleza. O Lira acho que teve experiência, não teve, Lira, de usar emulador no PSP? Vários, né? E eu tinha que, por exemplo, o emulador de... O emulador de Neo Geo pra PSP, algumas ROMs você tinha que recompilar pra diminuir algumas coisas pra você colocar no PSP. Você tinha que recompilar umas ROMs, mano. Era nossa, muito foda, que bosta, cara. E uma dessas ROMs era o Super Science Kicks, cara. É uma bosta, mano. Aí também o The King of Fighters. Eu tenho no meu PSP The King of Fighters 97, o Super Science Kicks, o Aero Fighters, vários jogos assim de Neo Geo. E de Mega, tem alguns de Mega, Streets of Rage. Emula bem também o Mega. Emulador de Mega Drive, eu tô usando o Genesis no DS. Só que a única coisa ruim, ele não pega a tela inteira do DS. Pô, tipo, as laterais fica sobrando, faltando, né? Se eu aperto o R, ele empurra a tela e mostra o canto que não tava vendo. Eu aperto o L, tipo, ele manda pro outro lado pra mostrar o outro lado que não tava aparecendo. Ah, mas é zoado, né? E de emulador de portátil, assim, alguém chegou a usar ou ver aqui, acho que é Dingo, não é, que chama? Que ele é um hardware que é vendido, é um portátil e ele já é um emulador. O Dingo é o chinês, faz tudo, ele emula Super Nintendo, Mega Drive, Nintendo, Arcade, PlayStation, Micro-ondas, ele emula tudo. Nem chegou a ver isso aí, usar já. Ou não? Oh, tem uns amigos meus aí que trabalham aí num hosting, não é a Local Web, tá? Em outro hosting, eles ganharam o Dingo da empresa. Ah, legal. Aí, tipo, um amigo meu, Henry, né, que saiu de lá, né? Aí ele jogava e falou que é uma bosta, velho. E nós temos também os... Jano, no... fórum, que tem o Jester Pocket, ele tem um Dingo, porque até que é legalzinho pra jogar, né? Aquela maravilha, né? Ah, eu sou mais jogando no meu PSP, velho, puta que pariu. E também, se você falar o negócio da tela, no PSP também dá esse problema, né? Que a tela do PSP é wide, né? E os jogos, né, de Mega não são wide, e a tela não fica. Não fica, a tela fica encolhida. E quando é um emulador oficial, você tem a opção de esticar a tela, mas fica esquisito, né? Aí, ó, o Anderson Ricardo falou que tem um Dingo e é muito foda. Ah, legal. O Vasca que tem, velho. O Anderson é o Vasca, velho. É o famoso, Vasca. Ele me ajuda lá. É, só aí. Falou que tem, é muito foda. Falei, como o PSP, velho, dá uma vergonha na cara. Esquecido, velho. O Vasco ele compra tudo da China, velho. Tem aqui. Não, ele pede da China, velho. É de Extreme Man, né, velho? Ah, velho. E dá pra sair aí também um emulador oficial da SNK, né? Que vai ser eu acho que é Neo Geo X, né? Ele vai ser tipo portátil também, que é um emulador de Neo Geo oficial. E... o que é legal, se você comprar lá e pagar X dólares lá do antes do lançamento, você ganha uma réplica de um Neo Geo AES da época, né? Aquele Neo Geo grandão mesmo, de cartucho, com dois controles do formato do Neo Geo Arcade. E aí o próprio portátil, ele serve como se fosse o cartucho. Você encaixa ele lá no bocal e aí você joga os jogos na televisão, cara. Eu achei bacana pra caramba, só que pena que tá muito caro, né? Acho que é mais de 200 dólares o aparelho. Essa aí é uma funcionalidade, se eu não me engano, o Dingo ele faz. E tem um emulador também que ele faz isso, que liga na TV, que é o emulador, é o portátil do Mega Drive. Tem até é oficial esse aí também, né? É autorizado pela SEGA, né? Mas dá pra também colocar mais um nele. Ele me pareceu legal. Outro emulador oficial também é o próprio Mega Drive 4, né, da Tectoy. Ele não tem mais o processador da Motorola que o Mega Drive tinha, o Z8000 lá. Hoje em dia, 6800, né? Hoje em dia ele é um emulador, é um processador qualquer, né? E os jogos estão, as ROMs estão na memória ali e roda emulado. Tanto que a galera que tem esses Mega Drives, eu já ouvi relatos, fala que é uma bosta, o áudio é todo zoado. É um emulador e é mal feito ainda, o pessoal. Nossa, fala. Nem pra pegar o Jensen e embutir lá, né? É, então, podia fazer isso, né? Pega, já que tem emular, emula decentemente, então. O Vasco falou aqui que o custo-benefício do Dingo é melhor do que o do PSP. Ah, boa. É que ele é mais barato, né? Muito mais barato. Mas tem que esperar um século pra chegar esse Dingo, né? Da G-Extreme lá, tomara que você já pegue o alfândega. Dica a dica pra ele. Compra o PSP na China. Oh, mas no, na China... Ó, oh, na China, cara, é caro, no site do Extreme, dá pra você comprar todas as peças do PSP e montar em casa. E montar em casa, é verdade. É mais barato, mas não que seja taxado. Falar nisso, na própria de Extreme, eles vendem vários hardwares lá que são emuladores, se vocês procurarem lá. Sim, o Dingo ele é só um exemplo, né? Não, tem mas vários eles têm os videogames, assim, tipo, é um videogame, um console assim de mesa, que tem os controles USB e tal. Aí tem entrada pra cartão, você liga um cartão SD lá com um ROM, pendrive nele, ele reconhece. É um monstrinho, cara, eles vendem lá de emuladores. Ah, vocês viram também? Essa é interessante, hein? Essa eu não sei se vocês estão sabendo. Que uma empresa francesa vai relançar o Super NES. É tudo oficial também. Só que aí eu não sei se é emulador ou se ele tem o processador que o Super NES tem. Eu acho difícil, né? Porque deve ser muito antigo. Nenhuma empresa mais deve produzir o processador lá que o Super NES usava. Acho que deve ser emulador. Mas pelo menos os controles são oficiais. E você também consegue colocar as próprias fitas do Super NES. Ah, isso eu vi. Deve baixar a ROM, né, da fita. Não era aquele projeto de Super Nintendo portátil? Não. Ele tem o mesmo formato que tinha o Super... Super Famicom. O Super Nintendo japonês, né? Vocês estão fazendo uma pausa aí para o Renan fazer uma batucada? É, porque quando o Renan faz uma batucada lá na casa dele, eu não ouço nada, cara. Renan, fica quieto, meu. Só fala. Fala com a patroa. Então, aí eu sigo uma comunidade do pessoal do Mega Drive. Aí o pessoal tava bravo lá, porque eles queriam que essa empresa fizesse o Mega Drive de novo também, que aceitasse fita, né? Porque o Mega Drive emulado aí da Tectoy não aceita. Não, mas esse negócio... A Tectoy também não permite o cartão com... Não, mas a galera quer pegar os cartuchos que eles têm lá encostados. Ah, o Lira sei que tem Super Nintendo, eu tenho aqui de Mega Drive. E quer colocar no videogame e jogar, pô. Tem uns jogos de Mega perdidos por aí, né? Ah, mas enfim. Isso me lembrou que um cara fez um mini Nintendo 64, ele pegou o hardware do Nintendo 64 e fez um mini 64, muito engraçado. Ele reduziu assim, o Nintendo 64 e fez uma carcaça nova, pequenininha assim, e colocou todo o hardware do Nintendo 64 original. Aí eu lembro do Bacurau, né, que ele tem um na caixa, no isopor lá, né. Uhum. E o cara fez um mini. Bacurau, né? Acho que eu mandei esse negócio pra ele, mano, no Facebook dele. Você chegou a ver aquela que falou do C64, eu lembrei, que o cara fez pra jogar GoldenEye duas pessoas no mesmo controle? Não. O cara fundiu dois controles de 64, velho. Tipo, ficou o controle perfeito pro Goro jogar GoldenEye, velho. O Goro? Não, mas o... Ô Lira, posta pra galera que tá ouvindo a gente aí essa notícia que eu falei aí do Super Nintendo, se o pessoal quiser ler, posta lá no stream lá pra galera. Eu passei aí pra você, cara. Beleza, você passou aqui, é mó barato pegar esses links aqui no ao vivo aqui, é mó legal, cara. Passa pra galera aí. Vou passar aqui, se eu conseguir clicar nele. Pronto. Bom, vocês não têm nenhuma outra história maluca de emuladores e tranqueiras da vida? Ah, mandei errado. Cara, emulador é... Acho que eu cheguei a usar de todas as plataformas, pelo menos, acho. Pelo menos uma vez, assim. Acho que eu não devo ter furado nenhum. Mosquitinho, né? Não existe emulador de PlayStation 3, por exemplo, né? Acho que você ia ter que ter uma máquina da NASA pra emular o PlayStation 3, né? Ah, então. Foi difícil pro PlayStation 2, imagina pro 3. É, então, porque se o PlayStation 2 já não deu, o PlayStation 3 é. Sabe por que isso? Uma vez eu tava lendo também num fórum, um pessoal que. Um fórum mais. Não é nem de videogame, era mais pessoal voltado pra hardware e tal. E os caras estavam numa discussão sobre emulação. Aí os caras falaram que quando você tem um processador mais rápido. Tipo, um processador dessa nova, moderno, por exemplo, pra você conseguir emular o clock de um processador antigo, tipo, os caras deram um exemplo lá pra emular um clock, por exemplo, no processador de Super Nintendo com um processador novo desses de 4, 5 núcleos, você perdia 32 clocks, acho que, do processador normal. Então, tipo, você gasta muito processamento pra, tipo, uma coisa que é um lixo, assim, é uma bosta, tipo, um processador muito mais lento do que aquele lá. Então, assim, imagina hoje em dia você tem processadores muito mais rápidos do que o do PlayStation 3. Mas se você for seguir essa mesma lógica, cara, ia ser quase impossível emular. Você ia precisar ter um processador 32 vezes mais rápido, por exemplo, né? Pra conseguir emular direito. Bom. Eu lembro outro projeto que eu vi, algo parecido, que eles também falam que é bem complicado você pegar um ambiente, por exemplo, pegar uma configuração do PC, fazer ele rodar perfeito um videogame antigo, ele sempre vai dar dor de cabeça pra fazer ele ficar no melhor estado possível. É difícil emular, né, cara? É um negócio complicado, você fazer uma coisa se transformar em outra. É, então, tipo, mas é. Querer foi que eu... fazer, vai, sei lá, pegar uma Ferrari e andar com tipo, um Fusquinha perfeito. É, mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Você pega uma Ferrari, eu vou fazer essa Ferrari andar igual um Fusca agora. Então, mas foi o que o Dalton tinha falado também no podcast aí, que a gente até comentou isso daí, uma coisa por cima. Ele falou, né, que são vários outros componentes físicos, assim, do hardware dos videogames, que é meio foda você, tipo, codificar, fazer em código, soft, coisa que são hard, sabe? Ele sim, também... porque tem o chip de áudio, aí tem o chip de vídeo, às vezes tinha coprocessador, que era uma coisa que existia antigamente, então tudo isso você tem que emular pra você conseguir fazer, cara. Deve ser muito difícil fazer um emulador, cara. É que você tem que prever em código uma coisa que tá embutido no chip. Você não tem o código, né? O cara que emula, ele não sabe o código que tá embutido no chip ali. É, o cara tem que fazer a famosa engenharia reversa. Né? E é um puta trampo também. Mas enfim, né? Isso daí ajudou muitos aí, muitos gamers aí, que nem nosso amigo Renan, né? Miserável aí, né? Porque... a jogar jogos que ele nunca poderia comprar na vida dele, mano. O cara conta toda a história dele em relação ao site, Lira. E eu que ainda viro miserável. Lira. Eu sou miserável. Lira. Fala, Edu. Você que é especialista aí dos emuladores aí, tem emulador pra Dreamcast? Tem. Tem emulador? Dreamcast, qual que é o nome, cara? Funciona não sei, bem? Não presta? Sei. Não presta? Não presta. Eu sei que não presta, mano. Não presta? Não, melhor que assim... Melhor emulador de Saturno, né, Lira? Qual é? O Saturno eu não sei também. Cara, eu acho que emulador só funcionou bem até a geração 32 bits, né? Aí acho que a partir dali acho que não deu mais, né? Não, cara? Mas o. Começaram o remake de jogo, o Virtual Console. O Dreamcast tem, o GameCube tem emulador. O Cube tem? Tem. Ah, cara, legal. Falando dos atuais, até não tô falando lembrar agora. E quando o emulador consegue ser melhor que o videogame? Ah, isso acontece. Nossa. Nessa mesma reportagem que eu vi, os caras falaram assim, não vale jogar no emulador porque tipo, não sei se vocês lembram, isso acontecia muito no NES e no Super NES. Às vezes quando a tela enchia de muita coisa assim, ficava meio lenta e começa a dar aquele efeito flicker, né? Tipo, os pixels começam a piscar e tal, a tela fica lenta. E aí, às vezes, no emulador isso não acontece, né? Os caras falavam assim, não, pra você ter a real experiência de jogar esse jogo, você tem que jogar ele no videogame e tal. Nem o Dolphin, que é emulador de Wii, ele também emula o GameCube. Os caras conseguiram fazer tanta coisa nele, que ele vira, tipo, um meio termo do Wii e do Wii U, os jogos de Wii. Ah, é? Ele fica com a imagem melhor. Pegar a emulação do, por exemplo, Super Mario Galaxy, nossa, velho, o jogo fica melhor. Fica melhor do que no Wii? Sim, muito, cara. É porque o Wii tem uma resolução baixa, né? Acho que ele chega só até 480p. Ah, Tá, mas aí não é um problema, mas o hardware do Wii é muito fraco também. Ah, os caras falam que o hardware do Wii, ele é um GameCube pouquíssimo melhorado, poucas melhoras, assim. É, ele é praticamente um GameCube. Tanto que o Wii, ele roda GameCube nativamente, né? É, então. Só, vamos dar um upgrade nesse daqui e fazer um videogame novo, cara. Aí fizeram o Wii. Foi bem por aí mesmo. Fizeram o Wii, aí colocaram o controle com acelerômetro lá e vambora. Mas o... Então, nessa época ainda tava bom. Mas pra emular o PS3, o Xbox é meio embaçado, porque eles têm 30 milhões de processadores, não sei o que. É, o processador do PlayStation 3 tem 7 núcleos, né? Um processador muito específico da IBM. Então é complicado mesmo. Só que o processador do PlayStation 3, ele é assim, né? Que ele tem um núcleo pra segurança, tem um núcleo pra ele acender o LED, tem um núcleo que é pra você colocar no driver. Não, mas... Pegaram o projeto do Saturno, né? E são os 8 processadores. Saturno tinha 8 processadores? Essa é nova pra mim. Tinha um esquema assim, né? Que o processamento era o processador ou era de 8 canais, que era... Lógico, né? Que ele sofreu pra ter jogos, porque era muito difícil programar jogo pra ele. É, o PlayStation 3 no começo a galera teve dificuldade pra caramba também. Eu acho que a Sony fez um SDK9 e deu pra eles, com certeza. Que ninguém tá reclamando mais do... programar pra Sony. Antigamente reclamava depois bastante. Depois de que? 5, 6 anos? Então, se não cara ficasse falou... fácil? Os caras falaram, ah, vamos fazer uma SDK fácil aqui pros caras, né? É, depois de 6 anos, né? E agora os caras não reclamam mais. Mas eu lembro disso aí, os caras reclamavam muito de programar Vasco... pra PlayStation. Eu lembro, uns anos atrás, uma filhinha na net que era tipo o PlayStation 3 tentando catar uma mina. Ele tentava cantar a mina, só que ele não conseguia. Essa, definitivamente, PlayStation 3 não tem jogo. Nossa, e tá tão bom. Pouco jogos que isso aí é pra ele, velho. O Vasco lembrou um negócio aqui engraçado, cara. Que é o seguinte. Aí. Ele falou assim, como anda a lei dos emuladores? Ainda é aquela de ter que deletar a ROM depois de 24 horas. Isso não existe, é cara. Isso não existe. Essa não, é a maior nunca, lenda nunca da internet, né, mano? Outra coisa que não existe que os caras falam é abandonware, né? Tipo, software que se o cara não deu manutenção no software por 5 anos, aí o software passa a ser público. Isso é mentira, isso não existe, cara. Ó, eu vou revelar outro segredo. Depois que eu tive o site de ROMs aí, de emuladores... Eu fiz um site de abandonware. Não, ai, cara, alguns existe, jogos. Cara. Não, mas alguns jogos. É, eles se tornam um abandonware, isso é verdade, Edu. Tipo, não, mas só se a empresa. Algumas... Ah, então, se a empresa permitir, dá um né? jogo, é. Tipo que nem a. Caramba, o Command Conquer, cara. O Command Conquer lá, o Red Alert 2, agora ele é um jogo de graça. Então, mas aí é porque a empresa permitiu. Agora, por exemplo, a SEGA, o Street of Rage 1 lá, há quanto tempo que a SEGA não mexe nisso aí, cara? Tem mais de 10 anos, né? Mais de 20, né? E nem por isso o jogo foi abandonado, tanto que virou abandonware. Por quê? Outro dia os caras foram fazer um remake lá, lançar os Streets of Rage lá, a SEGA caiu de pau, mandou tirar do ar, né, cara? Eu tinha baixado esse remake foi muito bem feito, eu joguei, cara, muito legal. É, então, mas não existe isso, cara. Se a empresa começa a liberar o jogo gratuito, seria abandono também? Tá me jogando antigo? Não, não é abandono. Não, mas ela não abandonou, ela só liberou de graça. Liberou de graça. Cara, ó, uma coisa... Que nem a... Não sei se foi a Eidos, foi a Esporte Interativo, que nem um ano ou dois atrás eles liberaram o CM 2002, com a ISO no site, tipo, baixa e joga, cara, pra gente piratear. Uma coisa que eu sempre falo, cara, o ramo de no ramo de programação não tem coisa mais rentável do que fazer software pra videogame, cara. Por quê? Tipo assim, alguém tem interesse em comprar o Windows 95? Não. Alguém tem interesse em comprar, tipo, o Windows 98? Ninguém, né? Agora o cara relança lá o Mario 3, que foi feito lá em 1980, todo mundo vai e compra, cara. A galera vai e compra. Tipo, o cara relança lá o jogo do tempo do Ronca na PSN, lá de PlayStation 1, o cara consegue vender aí pra sempre, tá ligado? É que todo mundo é muito saudosista, né? Que antigamente as coisas eram melhores, né? Exatamente. Agora vê se a Microsoft bota lá, ah, pessoal, olha que saudoso do Office 97 aqui pra vocês baixar, ó. Ninguém quer saber disso, né? Agora, videogame... Se bem que no site da Microsoft, cara, na parte de download, dá pra encontrar alguns programas um pouco antigos pra baixar direto. Ah, é? Eu lembro que eu baixei... É porque a pessoa não tem grana pra comprar o mais novo, né? É, mas não tem Office, velho. Office nunca tem, cara. Não, negócio, Windows, né? Também não, né? É tipo, Windows 95. Acho que eles devem manter uma versão... Eles devem manter a versão que eles ainda dão suporte. É, mas então... Mas esse negócio das runs 24 horas é muito engraçado, né? Eu lembro que eu tinha feito uma página, né, quando eu tinha o site de emuladores, né, colocando essas informações, né? Eu lembro que eu falei, porra, velho, esse negócio tem... Como o cara vai saber que eu tô com essa ROM aqui? Cara, eu tenho 1 trilhão de ROMs aqui, eu nunca deletei nenhuma ROM, ainda mantenho um site, velho. Aí eu falei, é de uma coisa, eu vou pagar essa merda aqui. Eu paguei, tipo, por conta, tá ligado? Essa página que falava das 24 horas. E eu recebi e-mails, cara, os caras falando... Pô, cara, você tem um site de ROMs, aí não pode ser assim, você tem que colocar aquela a lei e não sei o que. Ah, mano, cara, não acredito, você tá falando sério mesmo? É sério, cara, que mandaram, mano. E-mail. Teve um cara que mandou e-mail, falou assim, ó, oh, muito bom o seu site, mas eu acho que tem um problema, não tem aquela página que explica lá das 24 horas da ROM que tem que deletar. Aí eu respondi pro cara, falei, ah, eu não concordo com isso daí, porque... E também não tem como saber, pensa só, eu tenho aqui no meu computador... Tipo, milhares de ROMs, tá? Todas as ROMs estão no site, eu tenho no meu computador. Então, eles estão no meu computador há mais de 24 horas. Então, ninguém nunca pagou e eu nunca paguei nada. Aí o cara falou, puta, é mesmo, né? Não sei o que, blá blá blá. Eu falei, nossa, que brisa. O cara bota um software lá pra ver se você já tá há mais de 24 horas, né, com a ROM. Até parece, né, cara? Nossa. É absurdo. Mas era divertido essa lei aí, essas leis da internet aí, são engraçadas. Imagina o tamanho que ia ser a ROM então, lá, pra baixar, se tivesse alguma coisa do tipo. É, então, a ROM, ela tem o emulador embutido, porque como que ela ia se verificar, se ia apagar, fazer muita coisa, mano. Tem a ROM ainda. Tinha emulador junto também. Cara, a verdade é uma só, isso aí é pirataria, cara, mas, pô... O que você vai fazer, né, cara? Viva la revolução, né, cara? É, exatamente, cara. Enquanto a internet for um meio livre aí, tiver liberdade, isso aí vai rolar, cara. Não tem jeito. Cara, só que é mais engraçado. Tipo, eu lembrei que uma vez eu peguei o jogo Super Campeões pra Play, né? E todo em japonês. No emulador ele roda beleza, né? Pô, vou gravar, né, pra jogar no videogame, que fica melhor. Porque meu PC na época era um lixo, né? Então pra emular, o Play 1 era tenso. Tudo bem, coloca o jogo, uma tela branca, tela preta, beleza. Tem abertura, tudo. Quando chega na hora do press start, o jogo para, a tela fica preta, um negócio tipo anti-pirataria e diz pra eu ligar pra um número pra avisar que o meu jogo era pirata. Nossa, meu, que brisa, né? Que bosta. Oh, cara, outra coisa que os caras faziam legal também nos jogos emulados, tinha uma galera que traduzia os jogos pra português, né, cara? Isso era bacana. Isso é legal. É, isso a gente conversou, eu conversei com o Dalton, cara, que tinha o Emula Brasil, algum que é... Central Brasileira, não, CTB, Central Brasileira de Traduções, cara, quem traduzia um Pokémon, velho. É, eu lembro, tinha Pokémon, eu lembro que tinha até alguns RPGs de Mega Drive, acho que se eu não me engano. Oh, o Chrono Trigger, o Final Fantasy, vários jogos. Isso, o Final Fantasy 4 de Mega Drive, os caras, ele foi traduzido. Final Fantasy não, Phantasy Star, o Final Fantasy é da Nintendo. É, o Final Fantasy também foi... alguns jogos antigos... Tempos atrás tinha jogos também que já recebia tradução. Eu lembro um dos primeiros jogos que eu emulei Super Nintendo foi o Final Fantasy V, ele tava traduzido. É, então, mas era a galera que traduzia esse jogo, né? Tá, legal, a gente cheguei a ver algumas matérias falando sobre tradução de jogo, o quão complicado era, né? Por exemplo, o texto em inglês ele acaba sendo menor que em português. O cara tem que obedecer aquele mesmo tamanho de texto. Aí tudo sairia. Às sim, vezes, o cara ele tem um espaço lá na memória pra poder colocar o texto, né? É um espaço pré-determinado lá, né? É, não pode ultrapassar e tal. O jogo já tá feito, né? Você tá mexendo numa coisa que já tá finalizada, né? Então você tem que seguir aquela linha ali. Bom, vocês querem contar mais alguma história? Senão a gente vai explodir o tempo já. Antes que o Renan reclame. Acho que tá de bom tamanho. Deu pra falar bastante coisa. Ah, aí é? Falar sobre o projeto de pirataria que o Lira tinha. Agora todo mundo sabe, né? No Brasil inteiro. Ah, mas ninguém sabe quais... Não, mas ninguém sabe quais são os sites, né? Eu nunca falei os nomes dos sites, tá vendo? Ah, entendi. Existia um pseudônimo, né, também. Eu não colocava o meu nome. Ah, saquei. Ah, moleque. Eu sou daquela época do bate-papo do UOL, né? Que você tinha vários nicks e tal, né? Você fazia aqueles cambalachos de colocar arquivo dentro de esse e-mail, imagem. De e-mail, imagem no disco virtual do Terra? Você fazia isso aí tudo, sim, cara? Sim, fazia, cara. Nossa, eu baixei muito anime assim, cara. Tipo, era um arquivo de imagem de 500 MB. Gigante, mega, né? É, era muito engraçado isso daí, mas... E depois você foi trabalhar lá no UOL, né, safado? Aí você... Ah, então. Aí falar em anime, mandar um abraço pra galera do fórum aí, né, cara? Tá acompanhando. Qual que é o nome do fórum? É o Nipo Animes, não é isso? Aí, ó. Não tem A. Ah, mas toma aí, seu trouxa. Nipo Animes. Achou Nipo que eu não ia Animes. Saber e eu soube na hora, cara. Só errei não. Uma letra, mas é isso aí. Tá de brincadeira. Você tem que criar o um login lá no fórum, Edu. Eu vou me cadastrar e vou provar pra galera lá que eu gosto de anime também. E é, qual foi o último anime que você assistiu? Eu assisti muito anime velho, que a galera, o Neo Genesis Evangelion, que a galera não assistiu. Oh. Eu não tô brincando, não sei se mas a galera não assistiu. E o Yu Hakusho, né? E eu manjo de anime também. É polêmico, o Evangelion é bem polêmico, cara. Eu vou entrar lá e vou interagir com a galera lá. Não, então, o Evangelion é muito polêmico, cara. Eu vou nem falar disso daqui, ó. Tipo, tem 300 finais, cara, nenhum deles presta, como pode, cara? O último episódio do Evangelion, tipo, não diz nada, cara. É muito bom, assim, ó, o negócio é muito bom e termina muito merda, velho, como vários outros animes. Então, o Evangelion... E o Yu Hakusho vocês gostam, né? Pelo amor de Deus. Lógico. E o Hakusho é clássico, velho, é muito cara, bom. Cara, e o Hakusho com a lendária dublagem a brasileira, dublagem ah, do eu anime, sou Toguro, cara. Né? Ah, eu sou Toguro. Ah, eu sou Toguro. É mesmo, na torcida, né, os caras. Exatamente. Ah, eu sou Toguro. Fora você chamando o cara... Yusuke, mano. Yusuke Urameshi, cara. Seu poema, quase o manda-chuva do mundo espiritual, cheio das gírias, velho. Bom, mano, não. Mas eles já começaram a errar. Mas hoje em dia, traduções, assim, depois teve a tradução do Cavaleiro do Zodíaco, né, e tal, que salvou, mas tudo bem, né. Ó, vocês não querem ver os lançamentos da semana aí, ó. Tem uns lançamentos muito legais, cara, nessa Cê semana. Você tem anotado aí os lançamentos da semana? Lógico que tenho, mano. Então diga os lançamentos da semana. Tem aqui, ó, Freak Forms Deluxe Your Creations Alive, pra 3DS. Oh, esse eu desconheço. Aí tem aqui, ó. Tem uma versão do Halo 4, né? O lançamento do Halo 4, quer dizer, uma versão... E cara, nunca gostei de Halo. Sempre achei Halo um Quake genérico, assim, sabe? Tipo, um jogo de tiro qualquer. Mas parece que tem muita gente que é fã do jogo, né? Então, acho a que história, preconceito da minha parte a história até. Do Halo eu é muito boa. Eu nunca consegui jogar ele, né? A história do Halo é legal, velho. É uma história bem, bem poética. Aí tem até livros, etc. Aí o Mass Effect Trilogy... Qual? Mass Effect Trilogy. Mass Effect, não joguei também, mas tem uma legião de fãs. A história o pessoal falou é que boa. O final do 3 foi uma porcaria, né? É que o jogo estava inacabado. Foi amado o final do terceiro. A galera reclamou, falou que parece que é meio incompleto. Não vou contar o final, porque, até porque eu não sei também, mas tipo, parece que é um final que, sabe, não acabou, não tem final. Ou seja, vamos lançar outros jogos, né, mano? Isso, jogo incompleto, né? Que pena, né? Deixa eu ver aqui. Next. Tem Saints Row The 30 The Full Package Saints Ah, Row mas esse aí é só um add-on, né? Porque o jogo já existe e tem uma cotinha. O Saints Row. E Little Big Planet Karting de corrida, Little Big Planet. Ah, é, lançado. Segundo a cópia da Sony, inspirada no jogo do Nintendo. Que é. Esse daí é um copiando o outro, né? Porque começou isso aí no Mario Kart, aí depois teve do Sonic, aí depois teve. O último que lançou é um da Sony que chama Modination Racers. Que eu joguei, é uma porcaria. Não é bom, não é legal mais, cara. Tinha até o Crash, né? Team Racing PlayStation 1, vocês lembram? O Crash era legalzinho, mas... Era bacana. E também tinha esse jogo lá do o Transformed, Sonic Transformed, não sei o que lá. Acho que vai lançar ainda, né? Qual que é esse aí? É um Sonic que é transformado em carros, os personagens de Sonic. Ah, tá. Transformed, alguma coisa assim. Ah, bom, vamos lá. O próximo jogo aqui, ó, NASCAR The Game Inside Line. É da EA esse jogo? Não tem essa especificação técnica aí. Bom. e vai lançar o Rayman Origins para 3DS. Ah, cara, eu joguei a versão do PlayStation 3, Bacana pra caramba, cara. O Rayman HD. Origins. Rayman Origins HD, é isso aí. O 3DS tem bastante lançamento, hein, mano. Caramba. Aí tem aqui, ó, um jogo que o Dalton vai gostar, que é o Nickelodeon Dance 2. Ah, o Dalton, cara. O Dalton, ele tem cara que dança, cara. O jeito dele, assim, ele é um minigameiro dançativo. Acho que o Dalton falou, velho. Vai pegar o Just Dance 4 e fazer o download da Gunner Style. Nossa. Sim. E tem aqui, ó, Dragon Ball Z Bokukai HD Collection. Esse é bom esse jogo aqui, que deve ter vindo com 7 milhões de personagens do Dragon Ball, todos eles jogáveis. No mínimo tem mais de 8 mil. Tem 1 milhão de personagens, né? Tem o Goku, tem o Vegeta, tem o Freeza, tem o Ryu, o Sub-Zero. Oh, tem o Goku criança, o Goku criança quando ele aprende o Kamehameha, o Goku criança quando ele voa na nuvem dourada a primeira vez, tem o Goku Super Saiyajin, o Goku Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até os 5 mil, né? Mas é muito bom Goku esse jogo, criança, é legal. Cara. Goku depois de derrotar o Pai, Goku quando cresce, Goku depois de casado, Goku depois de morrer pro Raditz, Goku no futuro alternativo, Goku com a Aurela. Nossa, mas tudo bem, vamos lá. Outro jogo aqui é When Vikings Attack. Nossa, nem sei o que é isso, cara. É da na PSN, aquele isso jogo daí. Do Trio Viking? É, eu lembrei desse jogo aí. Eu lembrei de The Lost Vikings. É, Portal 2 in Motion, pra PSN também. É, Toad and Earl. Nossa, esse é um clássico de Mega Drive, hein? Puta merda, e cara. Mas eu tô sabendo desse aí. É o mesmo jogo, né? Estão relançando ele pra PlayStation 3 aí, pra você baixar. Já foi lançado, inclusive, né? É, então, foi essa semana, foi terça-feira. E foi lançado o Pro Evolution Soccer 2013 aí pra PlayStation 2, aí o Aka pode se deliciar com esse clássico dos games aí. Dare Drive. Vem todo DR ele, pro Play 2, tanto ele quanto o FIFA, tu sabe? O FIFA eu não sei, eu sei que o PES tem. Mas o Pro Play 2 ele vem com narração e tudo? Não. Ou é só mais um mod safado, que nem o do. Não, é só mod, velho. É porque. Acho que é só mod mesmo. É porque, né? É. Dare Drive Legends pra Wii, Everest Moon, A New Begin pra 3DS. Nossa, cara, Everest Moon? É. Porra, cara, essa é uma série mó antiga, cara. De respeito, hein? E pra ela 3DS. Filme forte no DS. Tem aí, opções pro DS. Pô, DS, os caras têm uns lançamentos bacanas pra DS, né, cara? Ah, 3DS isso daqui. Agora pra DS tem aqui, ó, Nickelodeon Bubble Goopies. Ah. Tem Dare Drive Legends também. Nickelodeon, de novo, eu tô errado aqui, calma. Tem Poptronica Adventures. Poptropica Adventures. Tem... Não, isso eu não conheço. Cara, depois vou ver qual que é o melhor dos lançamentos. Grade of Egypt 2. Faço um review. Boa. Agora, aí tem Big Time Rush. Aí tem mais um da Nickelodeon aqui, que é o último de DS que eu tenho aqui na minha lista, que é o Nickelodeon Team Uzum. Umizu Endora Fantastic Flight, cara. Cara, a Nintendo fez algum contrato com a Nickelodeon aí que eu não tô sabendo. Não sei, cara. Aí, pra PSP aqui, Ragnarok Tactics e Chaos on Deponia pra PC. O Dalton não tá aqui pra falar desse jogo. E depois aqui, teve o lançamento aqui também essa semana do Angry Birds Star Wars, foi hoje. É hoje, cara. Eu quero pegar pra jogar. Eu vi. Eu achei muito rápido, cara. Porque, tipo assim, o primeiro Angry Birds ficou um tempão, né? Aí eles lançaram aquele Space, aí nem deram tempo pra amadurecer o jogo e já lançaram esse daí rápido, assim, né? Caça-níquel total, velho. Total. No meio tempo deles, ainda lançaram o Angry Birds Trilogy pra tudo quanto era console. Ainda veio essa notícia que vai ter um novo Star Wars, né? Aí veio mais a calhar ainda lançar logo, né? Com o Mickey, né, cara? Sim, a Disney tá comprando todo mundo. Daqui a pouco a Disney, você vai ver, cara. A Disney vai comprar a Nintendo. Ouçam o que eu estou profetizando. Cara, a viu, Disney vai comprar chegou, a Nintendo. Chegou a ouvir o último boato de compra pela Disney? Não, comprou a Marvel primeiro, né? Aí comprou a. Aí agora comprou a franquia FIFA, Star Wars. A Marvel, a Lucasfilms. Agora isso. Dizem que ela tá querendo comprar a Hasbro. Sério? É, de bonecos, né? A Hasbro já lança os bonequinhos de Star Wars. Aham. Uh-huh. Ela quer deixar tudo em casa. Ah, faz todo sentido, né? E depois a Nintendo. Ouçam o que eu estou Uhum. dizendo. Cara, Nintendo será comprada pela Disney. o que pode acabar acontecendo com a Disney? Ela tá comprando tanta coisa, lançando tanta coisa não dela, vai perder a identidade. Pô, há quanto tempo que ela não lança algo, por exemplo, com o Mickey e os amigos dele, por É, exemplo, tem pra tirando o Wii, né? Tem jogo? alguns jogos pra Wii, né? Então, só jogo, É, mas, só por exemplo, jogo. filme. Verdade. A Disney tá lucrando pra cacete com os filmes da Marvel. Vai começar a Exatamente. lucrar agora com Star Wars. A Pixar dá dinheiro adoidado pra ela. E ela mesma. É, exatamente. Inclusive, o próximo filme da Pixar é um filme pra galera gamer, né? Que é o Detona Ralph, né, cara? Chega em Detona Ralph. janeiro por aqui. Isso aí. É, só vou terminar então aqui, ó. Os últimos jogos que aqui também eu não sei, são de PC. É, Cinemora e Emergência 2013. Emergência 2013. Não, não, não, não, não. Não? Então, mas aí, foram esses jogos aí dessa semana aí. Pra Acabou? finalizar. Semana Os jogos passada da semana? tava melhor, velho, justamente. É, essa semana tá meio fraco, né? Nenhum título de peso. Também, ó, daqui pro final do ano já era, acabou. Saiu Já Assassin's saiu Creed. Assassin's Creed? Exatamente. Agora só ano que vem vem BioShock Ah, tem mais Infinity. dois grandes lançamentos ainda. Tem o Assassin's Creed 3 pro Wii U e o Ninja Gaiden Hazard Rite pro Wii U também. Ah, tá. Pra Wii U, né? Mas é um videogame que tá começando agora, né, cara? Então não tem tanto peso assim, né? Ah, vai ter pro pessoal, né? É, E mas. vai vir bastante jogo bom lá de cara. É, galera do Japão que tem grana, rodo, né, cara? Aí comprando lançamento faz fila na porta lá da loja, né? Antigas matérias de revista mostrando o lançamento de jogo no Japão, aquelas filas. Então, mas vamos finalizar aí, né, galera? Vamos Foi finalizar. engraçado falar aí de emuladores, né? Ó, o pessoal que falou aqui, vamos ver o que o pessoal falou. Acho que PS3, que o PS3 é mod. Não é mod. Não é mod, falou que não é mod. O Vasco falou que não acha que não é. Que é o quê? Qual? Ele falou que não é, que ele não acha que é mod o PS o PS13 Ah, do PlayStation 2, né, do né? PS2. Aí eu já não sei, Cara, eu não duvido que seja. Se ele tiver tudo, tá, eu sei que não vai ter tudo, mas por exemplo, se tiver a vila, o Morumbi, a narração, beleza, até compro. Se não, você não acha Imagina. nenhum com narração em português. Tipo, vem a narração em português de Portugal. É engraçado o sotaque do cara, mas de resto. Bom, enfim, é isso aí, né? Vamos finalizar, agradecer todo mundo que tava vendo aí. O pessoal do fórum, né? Que tava aí em peso aí, ó. Valeu, pessoal do fórum. Agradecimento aí, pessoal do fórum. Pessoal do fórum em peso. É, vamos repudiar o Dalton e o Watson, né? Porque o Watson Esses falou sim que são vinha. amigos do fórum. E agradecer aos amigos do fórum, E repudiar o Dalton fortemente, né? né? E repudiar Principalmente o o Dalton. Dalton. É que ele nem avisou que ele não ia aparecer, esse miserável. Ele deve estar na internet aí, safado, mas tudo bem. Oh, valeu quem ouviu aí, agradecer o Aka. Finaliza aí, Aka, fala alguma coisa aí. Cara, agradecer o pessoal do fórum que tem participado bastante com a gente na audiência. Também te agradecer minha namorada por ter emprestado o Ó, oh. notebook, então permitiu que em Agradeceu meio ao a namorada trabalho do desse para Aka. participar com vocês. Ela tá ouvindo, um beijo para ela. Pessoal, sempre estar aí com a gente, emulação da diversão, apesar do dor de cabeça, mas sempre vale a pena. Abraço. Aê, falei, finaliza aí, Edu. Obrigado também pessoal do fórum. E o desgraçado do Dalton não veio, eu vou cobrar isso fortemente dele, Ixi, já que agora a eu casa sou o caiu. chefe aqui. E agradecer o Lira e o Aka que estão aí também sempre, né? Valeu, é isso aí. Então, agradecer a galera do Niponimes aí, ó. Tamo junto aí, né, mano? É nóis. Dalton, você tá fudido. Valeu, galera. Falou aí. Até a próxima Tchau, tchau, semana. falou.